Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Uma muito boa tarde, aqui é Marcos Romão na Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro gravado no Brasil, no Pé Pequeno em Niterói e transmitido pela Tide Hamburgo. Radio Mama Terra wird gesendet jeden dritten Samstag im Monat von 16 bis 17 Uhr. Und unsere Sendung wird auch zeitgleich im Livestream auf Tide 96.0 übertragen. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer September-Ausgabe und wir begrüßen natürlich auch unseren Tontechniker hier im Studio im Pé Pequeno, Bruno Marcos. Nosso programa é transmitido todo terceiro sábado do mês, das 16 às 17 horas, pela Tide 96.0 e, ao mesmo tempo, pela internet. Apresentamos também aqui o nosso querido amigo Bruno Marcos, o nosso técnico de som, aqui do Pé Pequeno, do Tomba Studios. Und wie es bei uns bei Radio Mama Terra üblich ist, fangen wir an erstmal zum Einstimmen mit einem Lied. Und dieses Mal ist es von Adorinam Barbosa und Elis Regina. Das Lied heißt Tira ao Álvaro. E é isso aí, minha gente. Como sempre, nosso programa, para ir amaciando o nosso público, começa com uma boa música. Tiro ao Álvaro, com Adorinam Barbosa e Elis Regina. De tanto levar frechada do teu olhar, de tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o quê? Tá. De tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar. Não tem mais. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o quê? Tábua. De tiro ao Álvaro, não tem mais. Sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar, não tem mais. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96 am Mikrofon, Ortrun Gutke und an meiner Seite der brasilianische Moderator Marcos Romão. Acabamos de ouvir Tiro ao Álvaro, de Adorinam Barbosa e Elis Regina. Ao meu lado está Ortrun Gutke, a voz alemã da Rádio Mama Terra. Marcos Romão aqui com vocês mais uma vez. Das Thema unserer heutigen Sendung heißt denn da Social Media in Brasilien. Das Thema Social Media ist weltweit ein heißes Eisen geworden, an dem man sich leicht verbrennen kann. Nicht nur als professionelle Journalistin ist die Chance riesengroß, auf dem Parkett der Fehlinformationen und oder anders gesagt der Fake News auszurutschen. Aqui no Brasil, feito em todo mundo, nos últimos tempos, as redes sociais tomaram conta da vida das pessoas. Através das redes sociais, as pessoas se comunicam, passam informações para amigos, recebem informações de amigos. Mas também as redes sociais podem ser um lugar onde as pessoas podem queimar os dedos, as mãos e as línguas. Fake news estão graçando no país, estão graçando no mundo. Esta é uma preocupação nossa da Rádio Mama Terra. Es gehört bereits zum Alltag, seinen eigenen Blog oder die Facebook-Seite genau zu beobachten, wie die Kommunikation läuft, mit welchen manipulierenden, teils hochaggressiven Kommentaren die eigene Seite bombardiert wird. É uma preocupação que todos devem ter com seu blog, com a sua página no perfil do Facebook, sobre como lidar com as agressividades, com os ataques de grupos fundamentalistas e tudo mais. É uma preocupação que cada um agora passa a ter nas redes sociais. Was ist denn nun so besonders an der Nutzung der Social Medias hier in Brasilien? Und vor allem, wir beschränken uns auf die Telefonie und auf WhatsApp. O que seria tão especial aqui no sistema de uso, na forma de uso das redes sociais? É o tema que a gente vai tratar e a nossa preocupação está circunscrita no momento à questão de telefonia e WhatsApp. 2013 bin ich, Ortrun Gutke, in Brasilien angekommen, eine Zeit lang zu leben und zu arbeiten. Geh nie ohne Handy aus dem Haus, hieß es, und mir wurde schnell klar, warum. Rios Straßen sind und bleiben bis heute nicht sicher. Ein schneller Sicherheitscheck via Handy oder heute ist es WhatsApp unter Freunden verringert die Chance, in eine kritische Situation zu kommen. Und ich meine hier Polizeieinsätze, Schießereien, Überfälle, Straßensperrungen, Verkehrsstaus und mehr. Nossa jornalista Ortrun Gutke, ao chegar ao Brasil em 2013, ouviu de amigos e de familiares nossos chamada de atenção. Não saia na rua sem um celular. Um celular é essencial para a sua segurança. Porque, como sempre, a insegurança nas cidades, os tiroteios, os riscos de ser atingido por balas perdidas, as manifestações, as violências policiais estão na pauta do dia a dia, no cotidiano aqui das pessoas aqui do Brasil e, nesse sentido, é essencial ter um celular para se comunicar com parentes e amigos para aumentar a segurança no momento em que chega em casa ou no caminho para o trabalho, porque as pessoas passam a avisar nas redes sociais o que está se passando no caminho. Isso garante uma maior segurança para a pessoa. Und ich habe diesen Rat wirklich schätzen gelernt, denn wenn man wirklich in eine kritische Situation hineingerät und man dort feststeckt, dann hilft zumindest die moralische Hilfe von Freunden, Verwandten, die Angelegenheit etwas ruhiger zu meistern. Ortrun Gutke nos fala que realmente ela aprendeu a apreciar isso, porque em momentos perigosos, em momento em que as pessoas estão sob risco, os avisos de parentes e amigos a têm ajudado bastante a, pelo menos, caminhar sem tanto medo pelas ruas do Grande Rio. Ja, und dem Telefon oder dem 2013 war es halt das Handy oder wie man es hier in Brasilien nennt, das Celular. Ein wenig zu Ehren spielen wir jetzt mal ein Lied ein aus dem Jahre 1916. Und dieses Lied heißt Pelo Telefone von dem Musiker Donga. Romão, vielleicht kannst du etwas dazu sagen zu dem Text. Ja, das ist interessant, weil schon damals, 1906, wie wir haben erfahren, diese Musik Pelo Telefone oder über den Telefone, das war schon damals in Rio de Janeiro eine Wege, die Leute, die Samba-Leute, um sich zu schützen gegenüber der Polizei. Es war verboten in Rio de Janeiro, Samba zu spielen und Batuque und Musik zu machen, laut Schwarze Musik zu machen. Damit haben die Schwarze von Rio de Janeiro immer Kontakt mit den Polizisten. Und die Tia Ciata, eine berühmte Frau, die hat angefangen, Gruppe zu machen im Zentrum von Rio, hatte eine gute Verbindung mit dem Polizeichef von Rio de Janeiro. Die hatte sie immer gewarnt, wenn es gab Razzia in die Stadt oder beziehungsweise Razzia, wo sie haben gespielt. Das war eine Warnung. Feito a minha querida amiga e voz alemã do programa Rádio Mama Terra, ela conta sobre a história do celular, do telefone e lembra de uma música de 1916 do Donga, que é Pelo Telefone, onde já funcionava o sistema de aviso quando havia as blitz policiais contra os sambistas, batuqueiros e o pessoal de Umbanda e Candomblé. Tia Ciata era uma grande amiga de um delegado de polícia que mandava avisar quando iria haver batida policial nos sambas de terreiros. Rádio Mama Terra, um Kulturprogramm em Deutsch und Portugiesisch, Tira 96.0. Und wir hören jetzt das Lied Pelo Telefone von Donga. E vamos escutar agora Pelo Telefone na Rádio Mama Terra com Donga. Pelo Telefone. Samba carnavalesco gravado por Baiano e o Corpo de Coro para a Casa Edson, Rio de Janeiro. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, ai, ai, é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, ai, ai, fica triste se é capaz de velar. Ai, ai, é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, ai, ai, fica triste se é capaz de velar. Tomara que sua pai, pra não tornar fazer isso, tirar amores dos outros, depois fazer seu feitiço. Ai, se arrolia, senhor, senhor, se embaraçou, senhor, senhor, é que a vizinha, senhor, senhor, nunca samou, senhor, senhor, porque se samba, senhor, se arrepiar, senhor, senhor, foi ver na bamba, senhor, senhor, mas faz notar, senhor, senhor. O piru me disse, se o morcego visse não fazer tolice, que eu então saísse dessa esquisitice e me disse, não disse. Ai, ai, a estátua de ideal triunfar. Ai, ai, ai, vivo nosso carnaval sem rimar. Ai, ai, ai, a estátua de ideal triunfar. Ai, ai, ai, vivo nosso carnaval sem rimar. Quem tira amor dos outros, por Deus fosse castigado. O mundo estava vazio e o inferno habitado. Queres ou não, vir pro cordão, é ser folião, senhor, senhor, de coração, senhor, senhor, porque este samba me arrepiar, foi perna bamba, senhor, senhor, mas vai voltar. Por bom de gosto, mostre-se disposto, não procure encosto. tem ao riso posto, faz alegre rosto, nada de desgosto. Ai, ai, ai, tanto samba com calor, meu amor. Ai, ai, ai, pois quem dança não tem dor nem calor. Ai, ai, ai, tanto samba com calor, meu amor. Ai, ai, ai, pois quem dança não tem dor nem calor. Acabamos de escutar Pelo Telefone, de Donga, na Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro diretamente do Pé Pequeno em Niterói, Brasil. Rádio Mamaterra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Das Thema unserer heutigen Sendung ist Social Media in Brasilien. Und speziell haben wir uns ausgerichtet auf Telefonie und WhatsApp, was hier sehr, sehr, sehr beliebt und sehr, sehr, sehr bekannt ist. Nosso tema de hoje são as redes sociais. E nos circunscrevemos nesse programa sobre telefonar e uso do WhatsApp. Die alltägliche Lebenssituation hier in Brasilien macht es eigentlich unumgänglich, ständig mit einem Handy mit oder Telefon oder mit einem Smartphone, ist es in der heutigen Zeit, in der Tasche zu sein und verbunden zu sein mit den eigenen Gruppen, mit seiner eigenen Familie und mit seinen eigenen Freunden. Da die Situation auf den Straßen hier in Rio de Janeiro weiterhin und immer noch im alltäglichen Leben doch manchmal recht riskant ist und man schnell Informationen austauschen muss, wo Schießereien stattfinden, wo Überfälle stattfinden oder Polizeieinsätze sind. Hoje em dia, no Rio de Janeiro, não se pode andar sem um celular na bolsa ou no bolso, porque através das redes sociais e do contato de familiares e amigos, as pessoas são avisadas dos momentos e situações e locais onde estão acontecendo violências e tiroteios. Não usar um smartphone hoje em dia é praticamente dobrar o risco de entrar em uma situação de violência ou de bandidos ou de policiais. Ja, und als ich 2013 hierher gekommen bin nach Brasilien und selbst permanent mit meinem Cellular, also mit meinem Handy in der Tasche war und ich mich Informationen bekommen konnte und mich in Sicherheit fühlte, habe ich auch gemerkt, dass gerade Frauen hier in Rio de Janeiro immer mit ihrem Handy unterwegs sind und ganz nah bei sich, entweder in der Hosentasche oder oben in der Bluse, um sich auszutauschen. Mütter untereinander, damit sie genau wissen, ob ihre Kinder von A nach B gekommen sind, ob die Nachbarin, ob es der Nachbarin gut geht oder zum Beispiel auch ganz einfach, um kurz anzufragen, wenn man von der Arbeit wieder in sein Viertel kommt, ob alles ruhig ist. Ortrungutti, que nos fala, que observou rapidamente ao voltar ao Brasil, ao estar no Brasil em 2013, de lá para cá, que quem mais usa o celular para proteção são as mulheres. As mulheres usam geralmente o celular ou no bolso da calça, ou no bolso da saia, ou no peito, guardado de forma que tenha acesso rápido para que se comunique com seus parentes e amigos ao voltar do trabalho para saber como está a situação no seu bairro, se pode voltar tranquila. Também para saber se existe perigo de ataques a mulheres naquela região, se existe problemas ao pegar um táxi, se existe problemas ao pegar um ônibus e usar o transporte público. As redes sociais e o telefone, principalmente o smartphone, têm se tornado um grande instrumento de segurança e proteção e autoajuda das mulheres no estado do Rio de Janeiro. Und hier ganz speziell möchte ich sagen, dass es für afro-brasilianische Frauen gilt, dass sie wirklich sich in Sicherheit unter Umständen fühlen können, um sich untereinander zu kommunizieren. E algo que Ortrungutti que reparou especialmente é que principalmente entre as mulheres negras, há o sentimento de segurança e as ligações de contatos que elas têm no local de trabalho, na sua vizinhança, aumentou bastante a segurança delas e é onde elas usam o tempo todo esse sistema de proteção para si e seus filhos. Und es gibt mittlerweile auch einige Apps, in denen die Bevölkerung informiert wird über Schießereien, Polizeieinsätzen in Rios Favelas. E já existe no Rio de Janeiro os apps que alertam sobre onde existem tiroteios nas comunidades e favelas do Grande Rio de Janeiro. Also, kurz gesagt, so gestaltet sich der ganz normale Alltag hier in Rio. Assim podemos dizer, nos fala Ortrum, que esse é o dia a dia normal do Rio de Janeiro. Ficar o tempo todo ligado no smartphone para não dançar. Spielen wir jetzt noch einmal zwei Lieder ein, und zwar was das Telefon betrifft. Und zwar eine Interpretation von dem Lied Pelo Telefone von Vó Maria und Beth Carvalho. Und dann kommt wirklich eine richtige Musik, eine Fahrstuhlmusik von Roberto Carlos. Hallo! Das ist natürlich das, was man sich gerne wünscht, dass man schöne Nachrichten bekommt, dass man geliebt wird. In diesem Text beschreibt Roberto Carlos all die schönen Dinge über die Liebe. Das wäre natürlich viel schöner, als zu informiert zu werden, dass es eine Schießerei gerade im eigenen Viertel gibt. Aber so ist das Leben halt. Da muss man mit zurechtkommen hier in Brasilien. E agora vamos escutar duas músicas, duas canções que têm a ver com o telefone. Um é uma versão de Pelo Telefone com Vovó Maria e Beth Carvalho. E a outra é aquela música de elevador, música de motel com Roberto Carlos. Alô! O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tinha uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tinha uma roleta para se jogar. Ai, ai, ai, deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, ai, ai, fica triste se é capaz e verás. Ai, ai, ai, deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, ai, ai, fica triste se é capaz e verás. Paparapá, paparapá, paparapá. Tomara que você apanhe pra nunca mais fazer isso. Tomara a mulher dos outros e depois fazer feitiço. Olha a rolinha, senhor, senhor, se embaraçou, senhor, senhor, caiu no laço, senhor, senhor, do nosso amor, senhor, senhor. Porque esse samba, senhor, senhor, é de arrepiar, senhor, senhor, põe pé nas barbas, senhor, senhor, mas faz gozar. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tinha uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tinha uma roleta para se jogar. Ai, ai, ai, deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, ai, ai, fica triste se é capaz de liberar. Ai, ai, ai, deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, ai, ai, fica triste se é capaz de liberar. Pararapá, pararará, pararará, pararará. Diga logo de uma vez o que você quer de mim. Não me torture mais,

Aqui Marcos Romão, ao lado de Ortrun Gutke, a voz alemã do nosso programa. Acabamos de escutar Alô, de Roberto Carlos, e Pelo Telefone. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tite 96.0. Am Mikrofon Ortrun Gutke und der brasilianische Moderator Marcos Romão. Und wir haben eben zwei Lieder eingespielt. Einmal eine zweite Version von Pelo Telefone aus dem Jahr 1916. Eine Version von Beth Carvalho und Vovó Maria. Und das eines der bekanntesten Lieder über das Telefon von Roberto Carlos, Alô. Radio Mama Terra hat heute das Thema Social Media auf dem Plan, im Programm. Und wir haben bereits gesprochen, also es geht mehr um das Thema Telefon und jetzt in den Laufe der letzten Jahre hat sich WhatsApp natürlich durchgesetzt und die Smartphones. Und warum es so wichtig ist, permanent verbunden zu sein mit dem Smartphone oder Telefon, nämlich wegen der Sicherheit. Die Stadt Rio ist einfach bis heute und wird auch wohl so schnell nicht wirklich sicher sein. Und es geht um den eigenen Schutz, schnell Informationen zu bekommen, was in welchem Viertel geschieht, um sich selber zu schützen, beziehungsweise seine Freunde zu schützen oder seine Familie zu schützen, beziehungsweise schlichtweg seine Nachbarschaft auch darüber zu informieren, was los ist. No nosso programa hoje estamos falando do tema sobre telefonar e uso do smartphone e, no caso, o WhatsApp como sistema, como instrumento para aumentar a segurança das pessoas. No Rio, no Grande Rio, nós temos situações de violência que não estão previstas acabarem num prazo, mesmo que digamos longo. Então, o uso do smartphone, o uso do WhatsApp tem sido algo fundamental, algo essencial para as pessoas, no caso, principalmente para as mulheres, para contato com sua vizinhança, para contato com seus filhos, para contato com seus empregadores, para avisarem que não podem chegar no trabalho porque tem tiroteio no caminho. E por conta do tiroteio, o trânsito está parado. Kommen wir jetzt zu einer anderen Diskussionsfrage, und zwar die unkritische Auseinandersetzung mit Informationen hier in Brasilien. E agora vamos pegar o outro lado da moeda, que é a forma sem crítica com que as pessoas lidam com as informações no WhatsApp e nas redes sociais. Eine Sache habe ich schnell gelernt hier in Brasilien. Brasilianerinnen und Brasilianer sind sehr kommunikativ, reden gern und hören weniger gern anderen Personen zu. Ortrun Gutke nos fala que aprendeu rapidamente aqui no Brasil que os brasileiros são extremamente comunicativos. Gostam muito de falar, mas detestam escutar os outros. Präsent zu sein in diversen WhatsApp-Gruppen ist ganz normal. Participar de todo tipo de grupo no WhatsApp é uma coisa do dia a dia. É uma necessidade que todos têm. Und es ist üblich, dass viele kleine Filmchen über zum Teil die belanglosesten Dinge geschickt werden. Então, através do WhatsApp, mandam filmezinhos, desenhinhos, coisinhas, besteirinhas que ninguém abre, ninguém quer saber, mas que faz parte do dia a dia das pessoas. Oder es geht sogar so weit, dass man wirklich intimste Details von Personen erfährt, die man gar nicht wissen will, oder Fotos sieht, die einen überhaupt nicht interessieren. E chega ao ponto de você receber informações íntimas de pessoas que você não se interessa nem um pouco de saber da intimidade dela, ou fotos que lhe chocam e lhe causam repulsa. Und eine Sache ist nun ganz besonders hier in Brasilien, die Morgengrüße, Bom Dia, christliche religiöse Texte oder Filme, oder es werden sogar Gebete und mehr verteilt, jeden Morgen aufs Neue. E uma coisa que acontece toda manhã é você receber uma enxurrada de bons dias e orações e desenhinhos desejando um bom dia, uma maravilha de vida e correntes e aquela besterol total que enche o teu celular das 5 da manhã às 9 da manhã. Às vezes você fica até sem memória no telefone por conta de tanta besteira. Es wird geschickt und verteilt, was das Zeug hält, per Cut and Paste. Und Informationen verbreiten sich so im Netz wie Waldbrände. A coisa acontece rápido. A pessoa faz o cut e faz o paste, copia e cola e passa adiante, sem nem olhar geralmente o que está mandando para os outros. Abgesehen davon, dass Informationen weitergegeben werden, die nicht besonders informativ sind und die belanglos sind, jedenfalls unter anderem auch aus meiner Sicht, habe ich festgestellt, dass man bestimmte Sachen überhaupt nicht mehr hinterfragt. Vor allem gar nicht mehr weiß, die Quelle der Information, der Nachricht kennt. Und das ist für mich ein Grund gewesen, auch mal reinzuschauen, um eine Recherche zu machen. Woher kommen diese Filme? Woher kommen diese ganzen guten Gebete und kleinen Nachrichten über Deus, über die Kirche und über Gott? E as pessoas não sabem nem um pouco de onde vêm as notícias sobre Deus, sobre religião, e recebem essas informações sem nenhuma análise crítica para saber qual é a fonte, de onde vem todo esse material que enche as nossas caixas de telefone. Und gelegentlich habe ich schon herausgefunden, dass es also wirklich von sehr fundamentalistischen Kirchen hier in Brasilien der Ursprung, die Quelle sind sehr fundamentalistische Kirchen hier in Brasilien. E Ortrungutti que chega à conclusão, depois de fazer uma longa pesquisa, que boa parte desse material é produzido por grupos fundamentalistas cristãos que enchem as nossas caixas com esse material e as pessoas replicam sem nenhuma análise. Ja, und das ist genau der Punkt, wo die Kommunikation umschlagen kann in Panikmache, totale Verunsicherung und politische Stimmungsmache. É exatamente o ponto em que a comunicação se transforma num mecanismo de criar pânico, de espalhar mentiras e fazer com que a população se sinta insegura e considere grupos diferentes como inimigos. Radio Mama Terra möchte noch einmal ganz klar sagen, hier in Brasilien ist es ganz normal, sich über Religion zu unterhalten. Das ist ein Bestandteil dieser Kultur und wir haben auch gar keine Probleme mit Religion. Es geht lediglich darum, dass genau diese Art von Gehirnwäsche, die gelegentlich läuft in den Social Medias und vor allem über WhatsApp, einfach mal erkannt werden muss, woher das Ganze kommt. Rádio Mama Terra gostaria de deixar claro que nós percebemos e sabemos que falar de Deus e de religião é algo que faz parte da cultura brasileira. Se fala de Deus, de Jesus o tempo todo, ai meu Deus, ai Jesus, seja abençoado, e essas coisas todas faz parte da cultura brasileira. Nós não temos nada contra as religiões. A nossa preocupação é que as pessoas saibam da onde vem cada notícia que recebe e que repassa, pois poderá estar colocando outras pessoas em perigo e ameaçando outras pessoas. Há que ter responsabilidade para evitar que grupos fundamentalistas, grupos terroristas, grupos voltados para atacar pessoas utilizem o seu smartphone para espalhar mentiras e pânico. Ja, und genau das ist es, dass diese Art der unkritischen Kommunikation kann, wie gesagt, schnell in Panikmache, in totaler Verunsicherung und politischer Stimmungsmache enden und Fake News sind Tür und Tor geöffnet. Exatamente é o que acontece com essa forma de espalhar notícias sem fazer uma análise crítica. As pessoas passam ingenuamente a distribuir informações que são fake news que, traduzindo para o português, chamaríamos notícias mentirosas que provocam pânico, medo, insegurança e dirigem politicamente as pessoas para caminhos que elas não desejariam. É uma forma de lavar o cérebro das pessoas. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Am Mikrofon Ortrun Gutke und der brasilianische Moderator Marcos Romão. Und spielen wir jetzt ein weiteres Lied, und zwar von Bezerra da Silva, Dedo Duro. Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro diretamente do pé pequeno do Tomba Estúdio, na voz de Marcos Romão e Ortrun Gutke, que é a voz alemã do nosso programa. E vamos agora escutar o nosso querido Bezerra da Silva com a música Dedo Duro, no momento em que delação faz parte do dia a dia feito oração. Vacilou, levou rajada na ideia de pensar que azar. Falei do morro é barra pesada. Vacilou, levou rajada na ideia de pensar. A lei do morro é ver, ouvir e calar. Ele sabia quem mandou ele falar. Falou demais e por isso ele dançou. Favela, quando é favela, não deixa morar delator. Falou demais e por isso ele dançou. Favela, quando é favela, não deixa morar delator. Fecharam o paletó do dedo duro pra nunca mais apontar. A lei do morro é barra pesada. Vacilou, levou rajada na ideia de pensar que azar. A lei do morro é barra pesada. Vacilou, levou rajada na ideia de pensar. A lei do morro é ver, ouvir e calar. Ele sabia quem mandou ele falar. Falou demais e por isso ele dançou. Favela, quando é favela, não deixa morar delator. Falou demais e por isso ele dançou. Favela, quando é favela, não deixa morar delator. Fecharam o paletó do dedo duro pra nunca mais apontar. A lei do morro é barra pesada, ele vacilou. Na ideia de pensar, tudo bem. A lei do morro é barra pesada. Vacilou, levou rajada. Na ideia de pensar. E a lei do morro é barra pesada. Ele é o cagueto, levou rajada. Na ideia de pensar, devagar. A lei do Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, am Mikrofon Ortrun Gutke und an meiner Seite der brasilianische Moderator Marcos Romão. Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, aqui é Marcos Romão, ao meu lado está Ortrun Gutke. Acabamos de escutar Dedo Duro, de Bezerra da Silva, lembrando as delações que estão rimando com orações no Brasil. Unser heutiges Thema ist oder war Social Media in Brasilien und der Gebrauch von Telefonie und WhatsApp in den letzten Jahren und wofür das Smartphone gut ist für die Sicherheit und welche negativen Aspekte die Kommunikation auch haben kann. Nosso programa de hoje falou sobre a questão das redes sociais, sobre seus pontos positivos ao aumentar a segurança das pessoas nos seus grupos de comunicação e também mostrou os pontos negativos em que pode se espalhar notícias mentirosas e fomentadoras de ódio, de xenofobia, de racismo, de machismo, de todo tipo de fundamentalismo contra homossexuais e lésbicas, ou seja, há que se ter uma preocupação e responsabilidade no uso das redes sociais. Und jetzt rede auf Deutsch. Das unsere Sorgen in Brasilien in Bezug auf die Sozialnetzwerk ist, dass es gibt eine große Influenz aus Amerika. Es gibt ein Institut, das heißt Millennium, die ist gegründet und gefordert von den Koch-Brüdern aus Amerika, eine Foundation, die verbreitet Hasse, die verbreitet Xenophobismus, die verbreitet Rassismus, die verbreitet Kriege zwischen den Religionen. Und dann in diesem Moment, wir leben in Brasilien, ein Zeitpunkt, wo wir sind in einer Gefahr. Die Religionen von den Schwarzen aus Afrika sind bedroht. Die Menschen sind bedroht in seinem Zuhause. Von dieser Rasse verbreitet über WhatsApp. Deswegen verabschiede mich mit diesem Wunsch, dass wir kommen nicht in Brasilien, auch zurück nach Deutschland in 33, da existe Gefahr im Moment in Brasília. Eu me despeço em português dizendo que nós não desejamos que o Brasil, que está sendo infiltrado por grupos de extrema-direita americana, apoiados pelo Instituto Milênio de São Paulo, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que fomentam ódio, racismo, machismo, ataques aos grupos de religiões africanas, ataques aos homossexuais e lésbicas. Nós desejamos no nosso programa que o Brasil não volte à Alemanha de 1933. Desejamos a todos um melhor Brasil. Ja, das war's dann für heute mit Radio Mama Terra. Wir verabschieden uns. Ich bedanke mich bei dir, Markus Romau, und ich bedanke mich auch bei unserem Tontechniker Bruno Markus. Wir sind wieder zu hören in einem Monat am 21. Oktober um die gleiche Zeit von 16 bis 17 Uhr. Até dia 21 de outubro no nosso próximo programa, no sábado, 16 horas. Markus Romau se despede. Ja, und wir verabschieden uns mit einem deutschen Lied, mit einem Lied aus Hamburg. Ich war, habe nämlich gerade 4 Wochen mich erholt in Hamburg bei meiner Familie, habe Hamburg genossen, die wunderschönste Stadt der Welt. Und ich verabschiede mich mit dem Titel von Uschi Wittig, mit einem Bein noch in der Elbe, mit dem anderen schon im Meer. So fühle ich mich im Augenblick. Ich bin gerade zurückgekommen und ich fühle mich wirklich noch mit einem Bein in Hamburg und mit dem anderen Bein mache ich gerade so einen Spagat hier nach Rio de Janeiro. Nicht ganz einfach, aber es wird schon klappen. Also bis zum nächsten Mal in einem Monat, 21. Oktober, 16 bis 17 Uhr. Seid herzlich gegrüßt und genießt das Wochenende. Ja, der próxima. Mit einem Bein noch in der Elbe, mit dem anderen schon im Meer. Hinterher. In Hamburg ist es jeden Tag dasselbe. Hör ich Schiffe brüllen, muss ich an die Elbe. Halb zieht es mich, halb sinke ich dorthin. Jedes Ende ist ein Anfang und ein neuer Beginn. Man sieht sich, vielleicht kommst du zurück. Ich wink dir zu und ich wünsch dir viel Glück. Dann bist du weg und ich steh immer noch am Kai und mein Kopf wird wieder frei. Mit einem Bein noch in der Erde. dasselbe mit dem anderen schon im Meer. Auf deinem Weg nach draußen lauf ich dir noch hinterher. Verlier dich aus meinem Blick, schon gleich bei Teufelsbrück, und du bist raus hier und ich bleib hier. Suchst du rum, lockst mich an die Waderkant und deine Wellen schwappen zärtlich vor mir in den Sand. Dann drehst du dich nicht mal mehr nach mir um, wenn ich dich frag, wo du hin willst. Verlier dich schon aus meinem Blick, schon gleich bei Teufelsbrück, und du bist raus hier. Ich will gar nicht mitgehen, nein, ich bleib lieber hier am Strand stehen. Wenn der Wind weht und dein Schiff geht, bleib's dabei, ich sag goodbye. Dich gehen zu lassen ist dann doch nicht so schwer, denn meine Sehnsucht fährt ja mit dir aufs Meer. Und ich bin frei, jeden Tag neu, immer wieder frei, jeden Tag neu, immer wieder frei. Mit einem Bein noch in der Elbe, mit dem anderen schon im Meer. Dir noch hinterher. Erst suchst du rum, lockst mich an die Badekant und deine Welt schwappen zärtlich vor mir in den Sand. Dann drehst du dich nicht mal mehr nach mir um, wenn ich dich frag, wo du hin willst. Links oder rechts rum. Mit einem Bein noch in der Elbe, mit dem anderen schon im Meer. Hinterher. Auf deinem Weg nach draußen lauf ich dir noch hinterher. Lauf ich dir noch hinterher. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Peixinhos a matar no mar, do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinho. Negócio de você viver sem mim.